Passava ao engenheiro Rui Oliveira, que já tinha pedido a palavra, não é? Não digo uma haste da fogueira, como diz Fogueiras, Porque numa primeiríssima fase, numa fase antes da criação de cidade, nós temos após a ocupação, seja já dado, desde já, entrado através de uma expressão que era prolongada, pode ser de qualquer pessoa e também dos convidados. E fizeram isso agora mesmo com o TGV, por isso podiam... Fizeram isso agora mesmo com o TGV, por isso podiam fazer a mesma coisa com o Prato. Ali atrás. Meu nome é João Moura e eu ia pedir, se fosse possível, apresentarem o último mapa que está para ser à vista. Eu vou ser muito concreto, não vou entrar em grandes bocas teóricas, digamos. Já não era. Podemos passar à outra pergunta e falar a seguir, quando isto estiver a funcionar. Cada uma cidade. Ora bem, estive hoje o dia todo a estudar o documento, depois com esta prova, sobre estas questões. Antes de mais, o que eu gostei mais nesta prova, e depois de prova, foi mesmo estas apresentações, que acho que foram excelentes. Da consulta do documento, acho que a definição do modelo e uma série de estratégias, em termos genéricos, complicadas, digamos, cumpriu os requisitos. Os cinco aspectos mais particulares, como é para nós, a minha área de trabalho, a minha área de preocupações, digamos assim, os cinco aspectos mais concretos que fui procurar lá com cinco dilutores, infelizmente. Um deles foi tentar perceber o que é que ia mudar ao nível dos commodities. E aí acho que não está minimamente claro como é que terá que haver a adaptação ou se é para haver adaptação já, se é só nas próximas revisões. Portanto, há ali uma série de textos muito genéricos com uma série de pressupostos de ETS, ter em conta que já estão em fase adiantada de revisão, deles, etc, etc, etc. E depois não sou, digamos, em termos concretos, perceber se vai haver adaptação amanhã ou daqui a X anos e em que aspectos, não está claro. Outra questão tem a ver com a erosão costeira. E fui procurar para ver se finalmente estava definida uma carta de risco, que nós sabemos que ela chegou a ser feita para o país todo, depois fizeram-se os planos de alinhamento de órgãos de definiram zonas de risco, mas que formularam a permitir também a construção dessas zonas de risco. Então, tive um bocado a expectativa de ver se havia alguma definição de uma carta de risco e finalmente sabermos onde é que é possível construir ou não. E também não está nada definido, nem sequer se diz que o plano de alinhamento de órgãos de tem definido uma, agora que vai ser visto também, tem definido uma zona de risco efetiva, ou seja, seja não identificando, digamos assim, se não também quiser mandar a dizer que é zona de risco para permitir a construção. Depois, a terceiro aspecto foi tentar perceber, relativamente às barragens, nós sabemos que na região temos 20 grandes barragens, vamos ter agora mais 6 com um novo programa, para além do baixo sabor. Fui tentar perceber como é que se ia digerir, digamos assim, todos estes empreendimentos, a começar também a todas as medidas que estão previstas ou que há intenção, e sobre esse aspecto há quase uma total omissão, né? Em termos de energia, isso fala-se de agências de energia e outros aspectos, de eficiência e por aí fora, se calhar, nem sei se teria muito no próprio. Em termos dos empreendimentos hidroelétricos, que têm grandes implicações em termos do território, também não, digamos, por um pouco, se perceber que não foram devidamente distribuídos em casa. As questões que o Rui Fernandes referiu muito bem da cidadania associada ao território, se nós formos ver, sei lá, as medidas do programa de instrução em termos de governança, apenas se diz, como foi referido, a questão da CCDE conseguir começar a tomar conta, digamos assim, do próprio. Mas não se fala depois como é que se pode, digamos, não é nenhuma medida para efetivar uma participação mais ativa. Ok, temos as agendas de 21 locais que sim, estão bastante reforçadas, mas se formos ver, por exemplo, a participação em cidadania, quando é referida, fala-se das questões das acessibilidades para as pessoas com mobilidade reduzida e fala-se de dar transparência ao próprio e de divulgar na internet. Não se fala em mais mecanismos concretos de promoção da educação para a cidadania, da participação, como não os consegui encontrar. Foram só. Foi só um dia de trabalho e para terminar, também a pergunta de solução. Eles estão nas diretivas, não estão no site da proposta. Que faz 52 anos hoje, foi criada. O regime jurídico recente da conservação da natureza e da biodiversidade veio finalmente confirmar que ela existe e está lá no regime jurídico como área protegida existente. E pode ser mais simbólico ou menos simbólico, mas não aparece nos mapas e na estrutura regional que supostamente tem todas as áreas de proteção certificadas. Portanto, foi só para desabafar. Tem 5 mil euros, não é? O Pedro, eu para a próxima vou te convidar para vez para aqui apresentar o plano. Ali o Jorge Moura, te peço desculpa, mas agora estou a ver. Portanto, olhando para aquele mapa, não sei se podem pôr aí uma maior. Não. Aqueles dias atrás eu estive, posso falar, mas depois de uns anos, dias atrás estive a fazer um exercício interessante, que foi fazer o trajeto IP9 mais IC26 entre Viana do Castelo e Trancoso. Engraçado que eu consegui ver que, para ir de uma cidade à outra, pelos itinerários que o PME atual me cedem, eu tenho que entrar e sair das estradas feitas ou projetadas 12 vezes. Como é que o trajeto noroeste-sudoeste, perfeitamente linear, me obriga a entrar e sair 12 vezes entre estradas e autoestradas projetadas? Isso ainda é possível. Aquela que está feita, está feita. Será que é possível remediar? Mas o IC26 ainda nem sequer está feito. E, espantosamente, obriga-me novamente a sair. Ou seja, eu, de Amarante até Trancoso, tenho que sair da regra e entrar no A24, depois ainda tenho que sair novamente para o IC26. Eu não consigo entender o planeamento que está feito e que está subjacente a esta construção de IPs e ICs. Aquilo, basicamente, era construído diretamente de Viana do Braga, Guimarães, Amarante, Lameiro, Trancoso. Segundo aspecto que está ali no mapa, com uma setazinha, mas pouco mais que uma setazinha, é a saída da Braga para o leste, ou para a este, como eu acho que significa isto. Braga-Chaves, zero. Espantou-se que está ali no passado, já está feito, aliás, entre Guimarães e Vila Nova de Viana. Mas porque é que Braga é uma cidade de primeira ordem e Chaves, que é uma cidade de segunda ordem, não tem uma ligação direta entre elas? Uma possível continuação, aliás, até parece. É necessário dar uma volta, mas deixando, ao mesmo tempo, alguns centros relativamente importantes, como Paulo Rodrigues, por exemplo, o número de pessoas que faz a viagem diária entre Covalinhas e Braga é bastante sinalado, e também para Vieira de Minho também tem algum TND bastante elevado. Como é que ali não há uma estrada decente que esteja minimamente projetada? Terceiro aspecto. O IC5 tem aquele recorte de 8 por baixo, quando está indicado que a velocidade de terceira ordem, ao contrário das outras são de quarta ordem, é ali Mirandela. O que diás é que a estrada não vai diretamente a Mirandela e segue antes ali para aquela volta de pelo sul. Esquisito. Finalmente, há uma cidade que não está aqui na zona, mostrada, porque ela não pertence à região norte, mas que é, por acaso, a maior, o município de maior população e a cidade maior que há mais próxima do Porto, em linha reta. Nenhuma ligação, nem rodoviária, nem ferroviária, está lá indicada. Eu presumo que já tenham de chegar à conclusão que a cidade que eu prefiro é dizer. É esquisito que o Porto não tenha nenhuma ligação para o Sudeste. O Porto tem para Norte, para Nordeste, várias até, não sei se me pode chamar. Tem para Este, tem para Sul, Sudeste, zero. Não compreendo. Isto está ligado pelo reclamo rodoviário, mas isto também pode ser lido em termos ferroviários. Do Porto está-se a prever uma grande, um grande canal ferroviário, Norte-Sul. em que a cidade é uma mega cidade de passagem. Nunca uma cidade de transbordo ou uma cidade de mudança de linha. Está bem grande traçado, já está feito, está em realização em grande parte, que é o A4 e o P4, que eu também não consigo compreender porque é que ela não é duplicada por uma linha férrea conveniente. Que faz, ainda por cima, a ligação mais próxima ao grau, ao sítio mais importante que nós temos em Espanha de ligação e de uma cidade, que é a zona de milhões de milhões em que eles estão. Eu gostaria que me explicassem isto. Okay. O último ponto que não tem a ver com isto. A questão das barragens. Houve uma pergunta feita há bocadinho, não foi respondida pela mesa, e eu gostaria que fosse a minha vontade. Ok. Temos aqui o arquiteto Ferreira Fernandes. Vou tentar ser muito sintético. Primeiro, acho que, e sem grandes considerações, portanto, isto que eu digo vale, precisaria provavelmente de alguma justificação de algumas coisas que eu direi não. Faz um bocado de aflição se tenham um mapa da região norte e não se tenham mapas ainda do que se passa à volta. Espanha, para o sul, etc. E, portanto, deixando na obscuridade algumas das questões. Já tem uma coisinha que se retira dessa. É a ligação à Espanha. Pois, exato. Portanto, isto é a primeira questão. Segunda questão, há bocado gostei muito dos mapas da Teresa Anderson, porque sobrepõe um conjunto de conceitos que acho que deveriam ter, na minha provavelmente ignorância, porque realmente são muitas páginas, eu não consigo correr uma tarde prota, precisei de várias dias e com algumas cabeceiradas de sono de vez em quando, e algumas coisas ficam, provavelmente a gente passa por elas e não as fixa. Ia fazer duas ou três questões, na região do Grande Porto, na chamada Arco Metropolitano, não se chama assim, não se chama Área Metropolitana do Porto, que é um pouco, já agora também pergunto porque é que o Parque de Montezinho não se chama Montezinho Croa, que são as duas grandes reservas que definem o Parque de Montezinho e não Montezinho Nogueira, que é um bocado mais para cima. Mas pronto, provavelmente estarão aqui por trás alguns raciocínios que depois começam a entrar na linha de fabrico normal e depois produzem os contaminados efeitos que não produzem. Uma das questões que ele disse me coloca que é a passagem do interior, não sei se há certificação, se não há, também se pode utilizar a certificação para ausência de pessoas, né? Não apenas só para escoamento. Que é a passagem da costa para o interior desertificado, que passa ali por uma linha que eu penso que se calhar já tem alguma capacidade instalada e que se prolonga de Lamego, Régua, Vila Real para Pedras Salgadas, Vidago, Chaves, Verinho, etc. Portanto, entra pela Espanha dentro, já tem algumas coisas que são capacidades já instaladas, Vidago, Pedras Salgadas, toda aquela zona que está muito ligada, se quiserem, às áreas do turismo e não só, à indústria, é evidente. Mas, sobretudo, é, e, portanto, ali não consigo perceber muito bem porque é que se insiste muito naquela ligação Vila Real. Desculpem, Lamego. Há qualquer coisa ali que me falha, do meu ponto de vista, e já agora pegando também na questão do que o José Castro levantava, digamos, estes planos também merecem um bocado aí a capacidade que a Teresa tem, que os arquitetos têm, que os geógrafos provavelmente não terão. Não é que eles não sejam fundamentais, porque acho que é muito importante que estejam outras capacidades, porque já definido isso, que é o teste do olho, digamos, o teste da vida, da visualização do território, uma vez que, pá, que tem sido, evidentemente, que todos o conhecemos. Estamos assim aqui a discutir, sabemos que existe Verim logo a seguir as chaves e que está na mesma veiga, na mesma formação geográfica, e tem o mesmo tipo de capacidades e potencialidades, e que liga ao grande eixo de Vigo-Madrid, se quiser. Temos ali uma instalação que já existe e que fornece capacidades e potencialidades. Portanto, para não me perder, era este eixo, o eixo das termas, o eixo das chaves, Vidago, Pedras Salgadas, Vila Real, da Vila de Fora, que depois liga também para o sul, o que tem evidentemente uma série para o sul. A outra questão é a questão dos patrimónios mundiais, que a Teresa, aliás, isto foi a única que, pelo menos que eu assisti aqui, que estendeu a cuenca do Duero para a lado do território nacional, e faz todo sentido, porque os patrimónios mundiais começam no Porto, vão para o Corpo, para o Alfa-Urbineteiro, etc, etc. E isso tem, sobretudo, um valor turístico que, neste momento, o turismo desdobra-se, o turismo cultural, os negócios, etc, etc, por aí fora, os passarinhos, que nós vimos assim ali até grafados, etc, as aves, claro. Eu sempre sonhei um bocado, e também, há bocado, o Rui Fernandes falava na questão de um certo voluntarismo que se sobrepõe a estas questões que são a pura decorrência da lógica do que existe no território, o que existe nos números, nas estatísticas, etc. Que é aquilo que nós temos vontade que aconteça. E uma das coisas que eu via muito no Norte e que lhe dá um certo sentido é, digamos, um circuito turístico que é de excelência do meu ponto de vista e que vai do Porto, do Rio Douro, do Cuenca do Douro, do Porto da Miranda, e que em termos fluviais e de Cuenca fluvial termina aí, mas que depois tem aquilo que aparecia nos mapas da Teresa, que são as altas montanhas do Norte. Digamos, talvez dos percursos mais bonitos que eu conheço em qualquer parte do mundo é o que vai de Miranda à Braga, se quiser. Miranda até à costa, passando pelo Parque do Montezinho, o Alto Barroso, as faldas dos Gerês, e com as barragens, etc, etc, que foram evidentemente incorporadas na paisagem, mas o que poderia dar, encerrando no Porto novamente, digamos, isto poderia dar um circuito turístico com valências de ordem muito diversa, para ser usado todo de uma vez ou por partes, mas com uma diversidade paisagística, cultural, etc, etc, que eu acho que é um valor que Portugal tem, concebidamente, no cenário internacional, ter de facto uma diversidade paisagística, cultural e outra, que é raro existir. Quando entramos em Espanha, como dizia o Rio Fernandes, não há grandes motivações para haver povoados entre grandes cidades. Ao passo que em Portugal existem pequenos povoados. Depois ali, só para acabar, também não percebo muito bem, embora perceba o sentido, mas custa-me aceitar que a interrupção da seta de um pouco da viagem para obrigar a vir cá para baixo, para a Vila Real, para depois retomar a IP4, criando ali uma bolha entre Macedo Cavaleiros e Mirandela, que embora eu perceba que corresponda à terra quente transmontana, deixa de fora provavelmente algumas coisas. Eu lembro-me no Pote, também não fazia sentido nenhum, um triângulo que ele se ia lá em cima entre Chaves, Bragança, ainda fazia menos sentido, e agora parece que este Pote introduziu alguma lógica e algum equilíbrio e algum bom senso naquilo que estava no Pote, que não fazia graça. Ficaria só por aqui, podia evidentemente muito mais por aqui. Muito obrigado. Gostei imenso de ouvir as intervenções. Nós temos nessa região aí três intervenções, acho eu, não é? Pronto. A minha questão já foi levantada aqui. Se não está no alvo, se não está no diário, se não está no alvo, se não está no alvo. Quem está, pelo menos, é o nome do lugar que é o inovador e a vertente do transporte internacional. Na minha opinião, a região, toda esta região, arrisca-se a ficar sem uma saída direta com a cabeça. E também como material, acho que esse canal já existe, foi interrompido há umas décadas atrás e acho que era de todo interesse da região para ser reativado. É verdade que as coisas agora estão focalizadas no TGV, mas o documento, apesar de tudo, faz uma proposta, e na minha opinião é uma proposta corajosa, que é aquela de ligar o litoral até Viana, integrar essa linha depois da Oveira, do Mendinho, etc. Outra proposta, que é essa mistura, a partir de trás, não será tão corajosa, que ela passa assim para o Chico, que é a ligação de Braga a Guimarães. Mas, na minha opinião, ela pode ser complementada também, que é ligar de Guimarães, Faf, Amarante, e da Amarante ligar à linha de Douro. Até porque, aquela questão do policentrismo, para não obrigar os circuitos a fazer isso pelo Porto e também, caso a tal ligação da Póvoa até Viana venha a ser efetuada, me fará todo sentido de Braga seguir a Barcelos e Barcelos nos possam e criar um mar e fechar o circuito. Acontece isso, mas a questão essencial é mesmo para o Rio de Janeiro. E posso estar a ser injusto porque o documento é muito grande, eu li só basicamente a parte que me interessava, que era a parte da ferrovia, mas eu não vi lá nenhuma referência à reativação. relação à possível reativação da União Europeia para o transporte internacional de mercadorias. Até porque a União Europeia tem isso como objetivo, tirar os caminhões da estrada e pô-los em cima de formas ferroviárias. Pronto, então não sei, acho que já não há mais, para além do Pedro Teixeira, não, ainda há mais uma pergunta, então acabávamos depois consigo, está bem? Pedro. Algumas questões. Uma é muito simples, que é como é de forma que este plano se integra ou pretende integrar os novos planos de gestão das regiões hidrográficas. As formas são ligeiramente diferentes. Temos, além disso, as questões da diretiva para a água, que já estão desde o ano 2000 na mesa para serem trabalhadas, para termos boa qualidade da água em todos os recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Outra questão é como é que esta consulta pública vai ser incorporada neste plano. E outra questão é, este é um plano, segundo o que recebi, que foi aqui indicado, é um plano para quem vive na cidade. Então vamos precisar de um plano para quem vive nas aldeias. É que, efetivamente... As aldeias são cidades. Na realidade, não sei quantos é que na aldeia tem acesso à internet, não sei quantos é que vão ser incorporados nestes planos de decisão. E se efetivamente este conceito de cidade ou das aldeias se transformarem em cidades, se é para onde é que nos preocupar este desenvolvimento? A cidadania. Para finalizar, vai estar bom. Onde fica, eu sei. 7 habitantes estão lá. Quando é que vão ficar agora? Em termos de estratégia, 7 habitantes estão no sabor. O que é que vai acontecer? O plano de ordenamento é onde fica. Ok, mas então acabámos consigo. Como é que se chama, desculpa? Uma das perguntas parece que... Já foi feito. De que maneira que se pode fazer a participação das populações? Outra pergunta, era mais uma observação, é que se existe no Teja Verde uma coisa já completamente arrumada, não é? Assunto arrumado, no Teja Verde vai-se dizer, eu só queria pôr uma observação, essa não é, já nem é pergunta, já é observação. Eu viajei na Ibéria por Madrid, para o outro lado, mas para lá, o avião levou 4 pessoas, isto já em setembro passado, levou 4 pessoas, viemos a conversar com a coxinha. Para cá, vamos para aí, quando me voltei a Portugal, e éramos 10. E eu não percebo quem é que o TGV vai levar, supondo que leva 3 horas ou menos, não é? Umas 3 vezes mais tempo do que leva o avião. E que o preço não será o que está a significar o preço, será que é muito diferente. Então, vamos ser por aqui. E há uma questão muito geral, talvez seja fácil responder, ok? Onde é que fica a qualidade de vida das populações com estes tracinhos todos? Eu quero dizer que são os tracinhos e as bolinhas. Mas, quer dizer, espera-se. Eu tive aqui uma inscrição de última hora do Vítor Silva, que também é da Campo Aberto. Sim, por isso. Só um bocadinho rápido, só pessoas da Campo Aberto. Ferroviárias, novas tecnologias e a nível de redes energéticas, não sei se cabia neste plano ou não, mas está alguma coisa definida. Eu faço esta pergunta porque no início do ano havia alguém da zona de Macedo Cavaleiros queixar-se que construímos lá os geradores eólicos, mas permitemos um sítio onde ligar isto. Está pensado para isso. Ok. Deixa eu só fazer um pequeno comentário, quer dizer, que nota-se pelo teor das várias perguntas que foram feitas, quer dizer, que as pessoas olham para o Prote como tendo que ter tudo, quer dizer, e eu acho que uma das suas respostas já vai ser o Prote e isto não... Exato. Porque muitas perguntas foram feitas que eu acho que são interessantes, mas se calhar fazem mais sentido a nível do tipo de planos mais setoriais, porque senão isto era tudo, não é? Isto era uma confusão... Não, mas de integrados não é todos repetirem tudo, que é uma coisa que se diz. Senão ainda é uma barafunda maior do que aquela que a gente já tem neste momento com os planos todos. Pois é. Mas eu passava, então... Mas posso começar? Sim. Okay. Claro. Ora bom, começando por este mapa e a questão dos quadradinhos, onde é que ficam as pessoas, é? Há aqui uma explicitação, enfim, que por falha minha não foi feita. E também por uma falha... se quiserem, que é uma falha, enfim, voluntária, que ele tinha muito gosto em cá estar, que era o engenheiro António Barro, que naturalmente nos falaria muito melhor do que nós todos sobre estas questões, e que, desde logo, seguramente que diria esta primeira coisa: aquilo que ali está não são estradas, aquilo que ali está não são caminhos de ferro, aquilo que ali está são fluxos, são movimentos, são elementos estruturantes de passagem de pessoas, de mercadorias, do que é que seja, são relações entre polos. Portanto, não está ali nenhuma autoestrada azul, nem nenhuma linha de caminho de ferro. Agora, existe, se quiserem, previsão ou presunção, convicção ou orientação de que era muito importante que o fluxo entre Porto, Braga e Galiza fosse muito forte. Se é rodoviário, ferroviário, bicicleta ou a pé, ou tudo ao mesmo tempo. Não sabemos. Se calhar tudo ao mesmo tempo. Portanto, esta explicação falhou e a culpa foi nossa. Não é? Portanto, houve aqui uma interpretação das estradas, foi para ali, foi para lá. Não são estradas aquilo. Ok? Portanto, são fluxos. Portanto, existe esta convicção nestes fluxos. Naturalmente, que esta convicção de fluxos também se faz do que saber, do que nós sabemos, sobre o Plano Rodoviário Nacional, sobre o que se pensa para as linhas de TGV, etc. Portanto, nós sabemos que é razoável pensar que aquele fluxo para a Galiza vai ser forte. E achamos que é ótimo que seja. E colocámo-lo ali. Sabemos também que o fluxo para Bragança, por essa via, para a Espanha, vai aumentar. Está lançada outra estrada, está o túnel lançado. Portanto, é mais ou menos inevitável o aumento dos fluxos, que já são importantes neste momento. É isso que está ali marcado. Tá? Pronto. De resto, pronto, há sempre uma... digamos, os mapas têm este fascínio, não é? Quer dizer, que é nós olharmos para ali, puxamos pelas bolas, ou queremos mais um risco para ali, ou para lá, porque eu vou de Viana, trancoso, quer dizer, desculpa, não é? Pronto, a gente percebe, quer dizer, cada um tem o seu mapa de deslocações, não é? Mas isso, mas isso, naturalmente, também temos que pensar ao nível daquilo que é o prolongamento histórico das relações entre cidades, ou entre regiões, ou o que se quer. Desde logo entre cidades, enfim, com toda a consideração, porque eu não vivo em cidade, como é óbvio, que aliás, quer dizer, a tentação que eu tenho é de dizer que estão a sair demasiado caros as coisas que moram nas aldeias com cidadania, porque quem mora na aldeia tem que ter cidadania e qualidade de vida urbana. Eu não sou a favor do pessoal morar nas grutas e não conseguir chegar à saúde nem à escola, porque fica muito longe, eu tenho que ir a pé, não é? Portanto, isso fica caro, não é? Mas tem direito a isso. As redes são muito marcadas por aquilo que é a história, portanto, onde as pessoas foram fixando. E está marcado pelo relevo, quer dizer, algumas ligações foram aqui faladas. Por exemplo, a ligação, imagine-se Braga às Chaves ou Chaves de Bragança. Ah, magnífico, unir aqueles polos, mas magnífico, a custa de quanto dinheiro? Para passar lá quantas pessoas? Atenção, e não quer dizer que não existam lá estradas. Agora, se verificarmos os fluxos e a previsão dos fluxos, será que merece uma linha forte, idêntica às outras que existem? Se calhar não. Nada contra quem lá está. A questão é que os fluxos são pequenos. Isso é mau ou é bom? Não sei. Se calhar não há mal nenhum nisso, fora mal disso. Certo? Por outro lado, nós sabemos que não está lá prevista nenhuma outra estrada. Nem a região tem dinheiro para fazer. Não é? Pronto. Relativamente ao TGV, enfim, quase que a questão é mais ou menos parecida, não é? Embora aqui seja muito mais de política do que propriamente de planeamento regional, confesso. Mas já agora não posso deixar de lembrar duas coisas. Uma é que o metro no Porto saiu muito mais caro do que nós pagámos por ele. E, portanto, se calhar, à escala europeia faz sentido que aconteça isso no TGV. Portanto, é um paralelo, como outro qualquer, poderá ser abusivo, mas é um paralelo. Ou se quiser com os autocarros, que aí temos, não é? Não, porque nos pagamos, porque é o Estado que nos paga, portanto, são toda a gente, são os portugueses que andam a pagar isto, não é? Através dos seus impostos. Portanto, se calhar é razoável que isso aconteça para o TGV, no sentido de uma outra escala de competitividade territorial. E uma segunda ideia é aquilo que foi, de facto, a revolução da geografia em França e na Alemanha com o TGV, que é um meio de transporte que nós sabemos ambientalmente adequado e que, de facto, promoveu o desenvolvimento em França, naturalmente, aumentando as assimetrias. É nesse sentido que vai o desenvolvimento. Assimetrias, entende-se, de concentrações de pessoas, de atividades. Não é de qualidade de vida, de francisão. Pronto, portanto, pelo menos isso serve um bocadinho para a reflexão. Já agora, aproveito para dizer que o que está previsto na ligação de Porto-Vigo não é propriamente TGV, naquele sentido, aquela velocidade mais elevada e tal. É um comboio em condições, vamos chamar assim, não é? Comboio. Para o século XXI, não é? Pronto, e não entro na discussão de se custa muito, se custa pouco, se calhar é um bocado como as autoestradas, sabe? Quer dizer, se paga-se assim com dinheiro, a gente não sabe bem como é que é, de onde é que vem, mas enfim, muito é europeu, depois é quando se utiliza que se vai pagar, enfim, logo se vê. Penso eu, mas enfim, isso já será matéria para economistas, não domino. O que é que eu queria dizer mais? Só, se calhar, concentrar-me em duas coisas. Uma é a questão da participação e do pronto associado à participação, que foi falado por várias pessoas. Eu confesso que também, vou ter que dizer isto, que não li completamente a última versão. Aliás, aquela plataforma, uma coisa, pá, tem uma capacidade de produzir páginas que a gente não é? Eu estou em período de férias, aquilo é muito complicado, conseguimos digerir tudo. Mas o que eu vi, que se calhar pode algumas partes não estarem acessíveis ao comum dos cidadãos, não sei, pá, não, confesso que não sei que chegue sobre isso, tem uma série de diretivas associadas à participação, possivelmente não ter tempo para chegar lá a essa parte, tem uma série de diretivas associadas à participação, não é? A participação no planeamento, na cidadania, enfim, tem uma série de diretivas, não tenho agora aqui memorizada nenhuma, mas vi isso hoje. Portanto, tenho mais ou menos fresco ter passado por lá e existir uma série de diretivas. Saúdo a proposta do Sr. Engenheiro no sentido de se produzir um pequeno documento, e aproveito, está aqui o coordenador, que seja amplamente distribuído, que seja colocado no site do Prote em destaque, na medida de facto não desincentivar aqueles que querem saber um bocadinho sobre Prota e descarregam para lá uma série de megabytes que nunca mais lá saem, não é? E portanto, se calhar esse pequeno resumo deve estar com um espaço destacado para as pessoas a partir desse resumo, depois quem quiser ver aquele tema ou outro, não é? Mas esse está de estar especialmente disponível. Enfim, pronto, havia muitas outras coisas que eu gostava de falar, mas está adiantado da hora e haverem outros para falar, eu passo. Bom, não sei se me interessa. O coordenador é assim. Ora, o POC, risco. Eu julgo que o POC, mas eu vi os meus estudos iniciais, não vi o seu formato final, mas tinha um vasto trabalho de coordenados por um geógrafo, pelo Carlos Bateiras. O problema é que o risco é esta escala e a sua especialização. Toda a região é risco. Foi um dos problemas complicados a lidar com a questão do risco. O risco litoral, enfim, quer dizer, isso junto que tem, é no sítio onde ele está a contemplar. Primeira questão. Segunda questão, barragens. Ora bem, este problema é muito complicado e eu, sobretudo se calhar por cansaço meu, tenho a certeza que não vou ser capaz de responder corretamente. Mas eu vou novamente à história, recente. Quando o Partido Socialista, o Jair Guterres, e as eleições em 96, não é? Primeiro ato, o seu ato foi que não se fazia a barragem do Coa. E depois, não se fazia o Coa, mas ia se fazer o Sabor. E, portanto, ficamos todos enredados nesta... Quer dizer, a questão que estava em cima da mesa não era essa. Eu, neste momento, para ser franca, com algum conhecimento que aprofundei, e sei que muitos saltarão em cima de mim com aquilo que eu vou dizer, mas, sob o ponto de vista da conservação da natureza, agora vou deixar de falar de gravuras. Eu se calhar diria, faça-se cor, não se faça o sabor. Depois vamos tratar o problema das gravuras. Vai património mundial, agora não sei o que, porque as primeiras sequer existem, nem sequer vale a pena nacional. Não sei o que está a ser gravado. Não sei o que está a ser gravado. Fala disso. Clarina! Bom, eu de facto fui surpreendida no PROT, pronto, nós, cada um tinha o seu trabalho, havia reuniões e o Manel será recordado, e talvez a Alberto também, nas primeiras eu mais que uma vez fiz a pergunta qual vai ser a posição sobre o sabor, porque era só o sabor, estava em cima da mesa, não estava mais nada. De repente é-se ultrapassado pelo plano das 20 barragens, não é? Parece-me que é assim. Ora bem, eu tive sempre uma dúvida que eu julgo que não está respondida, em particular, vou pô-lo em relação ao Norte, é a função das barragens enquanto reservas de água. Tive grandes experts que me disseram que não interessava para nada e tive outros que se calhar não eram grandes experts, mas que me disseram que era relevante sob esse ponto de vista. Eu, portanto, em relação às barragens, independentemente da questão da energia, eu olho para elas, de facto, como uma forma que nós temos de armazenamento de água e diria que todas as formas de armazenamento de água perante a situação que nós estamos são escassas, não podemos desperdiçar nenhuma. Mas eu não tenho esta resposta, eu não tenho uma resposta sábia a esta pergunta, que não sei se é sábia, mas pelo menos parece-me que é evidente de ser feita. E volto a insistir, eu sinto que nós não temos competência técnica na região, está a ser gravado, eu estou a dizer, para equacionar o problema da água, que tem de ser visto numa visão muito mais integrada. Ela não pode ser vista dissociada da agricultura, da florestação, da preservação dos habitats. Ela é extensível a todo o território. Ela não se limita a um bem que está dentro de tubos. E, portanto, este é que é o problema. Eu acho que nós não temos ainda condições, acho que não temos reflexão suficiente na região norte sobre as repercussões das alterações climáticas. A gente acha que não é um assunto que não é bem connosco, o mar se calhar vai subir um bocado, vamos ter que nos afastar, que eles estão ali a afirmar no Montevideo, se calhar vão ter que sair dali e tal, e lá os outros em Anjeiras e não sei o quê, mas eu acho que o problema é muito mais profundo que este e nós não estamos a ver realmente o problema na sua totalidade. Portanto, eu não sei exatamente a última palavra do PROD sobre as barragens, o Manel provavelmente saberá. Sei que houve uma preocupação muito grande e muito curiosa e provavelmente inovadora da introdução do tema da energia, porque barragens também é energia. E veja o papel interessante que a energia assume na estrutura do PROD. Eu julgo é que eventualmente poderá ter resvalado muito para as questões de eficiência energética e o que é muito importante é estar na ordem de dia, é o que está na ordem de dia, mas no nível europeu. Enfim, portanto, não sei articular-me completamente com essa questão, assim como com a questão das energias renováveis. Esse é um problema que existe com as energias renováveis. É onde a podemos produzir, não temos forma de integrar na rede. Mas é um problema que vai sendo resolvido e que, enfim, e que eu acho que eu pelo menos tomo bastante a sério. Outra questão, pronto, barragens. Manel, aqui a questão, a zona de transição surgiu mais que uma vez. Em cima da mesa, nos mapas. Acontecia uma coisa muito curiosa, como acontece com o arco metropolitano. Não é a terra de ninguém. E aquela zona de transição, ninguém se consegue pôr de acordo sobre os seus limites. E depois não tem um nome. E isto foi, estou a retratar o que se passou, aquilo que eu testemunhei. Agora, aquilo que eu vejo é que há três nomes. Há três nomes que valem a pena, que é Porto, Douro e Galiza. E se nós conseguimos pôr Porto, Douro e Galiza, eu digo sempre, se houver um parisiense que saiba distinguir o Porto, do Douro e da Galiza, eu acho que é um grande passo em frente para os TGVs, para todas essas questões. Enfim, para o turismo, para os circuitos, etc. E, portanto, a zona de transição, para mim, de facto, não existe. Mas eu não vou dizer que isto é preto e branco, interior, litoral, pobres e ricos, verde e seco. Não é. Não é isso. Mas, de facto, o próprio arco metropolitano nunca será nada. A área metropolitana não é nada porque não existe na nossa cultura. E as tais estradas, de tal percurso que faz assim e não vai, porque é que eu quero ir de Viena para Trancoso? É particular essa viagem. Eu não sei quantas serão as pessoas que vão de Viena a Trancoso, pelo menos, enfim, mas é uma viagem interessante. Mas acho que foi muito interessante o testemunho que fez do seu caminho. Eu posso dizer que eu queria ir para o Mar Canavês e dei comigo em Cabeceiras de Basto. Eu só dizia, mas eu queria ir para o Douro e estou no Tâmega. Como é que isto me aconteceu? Eu ia tendo um ataque de nervos porque depois não percebi que tinha que ir numa seta que dizia Lousada. Portanto, eu sei exatamente o que quer dizer, mas deixe-me eu mesmo assim manter esta minha, enfim, esta minha posição. E sobretudo, um grande sofrimento é que nós perdemos a leitura de paisagem. Nós perdemos muito da nossa identificação com a paisagem. Em particular no norte de Portugal. Nós passamos a conviver com umas traseiras que nós não conhecíamos, nós já não sabemos se passamos de Valongo a Paredes, Penafiel, não, desconhecemos, porque já passou, já estamos em Cabeceiras de Basto, não é? E portanto realmente nós estamos numa grande cidade, não é da apropriação do Prot, é da reapropriação da nossa paisagem. E esta é das questões mais interessantes para o renovar e o reconquistar da nossa relação com este território norte, porque ela está, de facto, está rota, e não conto a melhor expressão. Só tinha uma última coisa, que era os planos de bacia hidrográfica. Essa articulação, enfim, faz-se, isso era um bocado mais longo para ir. O TGV, já está, pronto, muito obrigada. Já estou muito cansada, peço desculpa. Manel, salve lá isto para o melhor. Ora bem, eu vou tentar, sem deixar de tocar nestes pontos, mas pôr uma questão de síntese. Eu diria que, em relação a algumas intervenções que houve aqui, ao PROT do que é do PROT. Isto é, o PROT não esgota o planeamento. O PROT, como eu disse, tem esta situação sui generis, é um plano de uma região, elaborado por uma instituição, em que agora é integrado na Universidade Central, tem jurisdição sobre esta região, mas é um plano que o judono efetivo, quem o aprova, é o Conselho de Ministros. Portanto, tudo aquilo que está em curso, que é decidido e que, entretanto, foi decidido, é extemporâneo o próprio tomar posição, que seja. Esta é a questão das barragens. Quando muito, no limite, o próprio ia tomar posição sobre o sabor, se o sabor estivesse por decidir neste momento. Agora, não tem sentido o próprio ter uma posição sobre o sabor diferente daquela que o Conselho de Ministros tomou. Porque é o Conselho de Ministros que o vai aprovar. Quer dizer, é só ir para lá e ir para trás, etc., não sei. Para além disso, há aqui questões, e por isso eu digo ao PROT o que é do PROT. Há planos setoriais, e as questões setoriais têm que ser tratadas aprofundadamente nos planos setoriais. Uma questão é os planos articularem-se e compatibilizarem-se entre si. Outra é cada plano incorporar o que todos os outros dizem. A gente tem neste momento uma proliferação de estratégias nacionais. É para isto, é para aquilo, etc. Se a gente ler o primeiro capítulo das estratégias nacionais, é a repetição uns dos outros. Estão todos a dizer o mesmo. E porque incorpora isto a tomar, quer dizer, nós no PROC, todos nós, até por deficiência profissional, temos esta tendência de fazer o enquadramento. Fizemos um esforço enorme contra nós próprios, inclusive, de expurgar o PROC completamente dessas repetições. E como alguns membros da equipe, tivemos, não digo que foi luta, mas uma insistência grande, porque vinham sucessivamente propostas, sempre de mete-se o PROF, mete-se mais os planos de resolução. Mas se esse plano já tem, esse plano tem a mesma força institucional que este, nós só não podemos ter aqui é coisas que sejam incompatíveis com eles, preferentemente que se potenciem uns aos outros. Agora, repetir e retomar não vale a pena. Por outro lado, há aprofundamentos que têm que ser tomados nesses planos. Agora, por exemplo, o caso do sabor. Quer dizer, ainda por hipótese, se a situação estivesse em aberto, quer dizer, os valores que estão em jogo no sabor, de valores ecológicos, diversidade, eventualmente património arqueológico, o que seja, de reservas de água, de não sei o quê, são de tal modo fortes que não é preciso um PROT vir decidir, ou o papel que um PROT possa dizer aí é completamente irrelevante. Se o sabor, por hipótese, quem entender que o sabor não se deve fazer, as razões do que lá existe são suficientes, a proteção do património, a proteção da biodiversidade, são suficientes para o não fazer. Quer dizer, o que o PROT pode vir dizer e decidir sobre isso é completamente irrelevante e nem lhe compete. Eu volto a insistir, o PROT essencialmente aponta um critério territorializado de decisão. O PROT estando em vigor e o sabor estando por decidir, obviamente, a gente tem que ver aqui e nos mapas setoriais o que é que o PROT diz, que valores ali estão em presença, e depois esta é decisão política. É compatibilidade, porque os interesses públicos também são contraditórios entre si, como a gente está a ver nestes casos. E depois é preciso compatibilizar, supesá-los e tomar uma decisão. Agora, não vale a pena o PROT tomar, porque o PROT só pode tomar aquilo que o Conselho de Ministros já decidiu. Mas mesmo que eu não fosse, se fosse um plano da região, estando em jogo questões de decisão de interesse nacional, quer dizer, o PROT era suspenso pelo Conselho de Ministros se eles quisessem fazer o sabor. Quer dizer, a gente pode pôr ali os valores que estão em jogo. para definir os critérios de decisão. Agora, há que estas decisões que têm de ser tomadas são de nível nacional ou são de nível muito setorial, não vale muito a pena tomá-las num plano regional. Porque senão andamos aqui, quer dizer, constantemente são os planos para não serem cumpridos. Portanto, na questão da participação e da apropriação, nos documentos que estão em discussão, há um resumo não técnico, penso que é assim que se chama, o sumário executivo, que tem 30 páginas, que cumpre de algum modo essa função. Entretanto, fez-se uma súmula disso de 12 páginas, que realmente não está no serviu para um press release, etc., que se pôs em 12 páginas, isso pode ser divulgado. Em termos, digamos, dos políticos e dos candidatos, eu diria que os candidatos autárquicos, em princípio, estarão minimamente dentro disto, porque isto teve discussão bastante grande a nível da Comissão de Acompanhamento, com os municípios, etc. Não tão grande quanto seria de esperar, houve muita passividade, mas terão. E a discussão que houve foi das normas de uso do solo, obviamente. Praticamente foi isso, é o que lhes interessa, digamos. Mas, de qualquer modo, mesmo em relação à participação pública, há depois coisas dispersas e pontos dispersos onde se fala de um mecanismo de participação, mas a questão da participação para futuro, a participação de cidadania, isso é uma questão de estilos de governação, quer dizer, o próprio também pode lá ter uma série de iniciativas, etc. Mas depois, se não for esse o estilo da governação, elas não são tomadas. É uma questão importantíssima, mas é uma questão que passa muito mais por definir estilos de comportamento político propriamente estarem em normas de próprio. Quer dizer, senão serão mais uma vez pregação de moral. Pois, exato, sim, eu sei. Exato. Não, eu estava a dizer em relação que foram colocadas formas de participação e tal. Efetivamente, quanto às mudanças do SPMOT, há aqui uma questão que acontece, é que a forma como e o tempo em que os SPMOT se vão adaptar ao PROT faz parte da resolução do Conselho de Ministros, não faz parte do próprio PROT. Nós temos lá um capítulo onde apontamos os domínios onde tem que haver essa adaptação, vamos trabalhar internamente a fazer propostas à Secretaria de Estado de como é que ela deve ser feita, mas isso, a decisão final é na resolução do Conselho de Ministros. Por aqueles modos, como entrando em um decreto regulamentar que se prende muito com estes aspectos do uso do solo, que são aqueles que precisam de adaptação e que têm um período de adaptação de 5 anos, o próprio decreto regulamentar, eu quero palpitar que provavelmente o período de adaptação em relação aos PDMs, que já estão neste momento em inquérito, ou melhor, quando o PROT entrar em vigor, já estiverem em inquérito público ou já aprovados, o período será de 5 anos. Já no Senado de 5 anos, será de 5 anos a contar de março, digamos, passado. Em relação aos planos que já estão neste momento em vigor ou que estarão em vigor até à altura, isso é que a resolução do Conselho de Ministros dará o prazo, digamos, a sua adaptação, que eu diria que será, diria não, isto é uma opinião técnica, terá que ser pelo menos um ano e meio, porque aquilo exige quase uma revisão de um plano. Porque não é uma revisão estrutural das opções de ordenamento, mas da disciplina de uso do solo, exige reconfigurações grandes. Não são difíceis de fazer, mas são trabalhosas. Não é? Mas isto é uma opinião estritamente técnica, como é do Conselho de Ministros. A questão das cartas de risco também já foi colocada, quer dizer, está feita no estudo setorial uma carta de interferência da utilização humana com o risco, portanto, níveis de interferência do risco com a utilização humana. Agora, não é nesta escala que se podem fazer cartas de risco. Por outro lado, aquilo que o POC faz ou não faz, não é o PROC que lhe vai dizer, isto está dito na lei. O poder impositivo do POC, o POC tem muito mais poder impositivo que o PROC. Impõe-se diretamente sobre os particulares. O POC é que pode dizer onde se constrói e não se constrói. Se o não diz, não é por, se o não diz, é por defeito próprio, mas não se corrige por ser o PROC a mandá-lo fazer. Se eles não fizeram até agora, não é por o PROC mandar fazer que o fazem. Portanto, aí é uma questão de cumprirem os planos, aquilo para que foram feitos, e as entidades que os fazem fazê-los, não é? E, portanto, a questão da cidadania, de reserva do Mindelo, eu não sei se ela está ali representada. Quando se fizeram os mapas, ainda não estava instituída, também, mas de qualquer dos modos, tem uma escala, não tem escala de representação. Pode-se pôr em termos informáticos, eu diria que se amplia para esse lado, não é? E, finalmente, questões, uma questão que já foi assinalada várias vezes, nós próprios conhecemos, embora o mapa de síntese, obviamente, tem que se ingerir à região, mas nos documentos de síntese deve haver um mapa com o enquadramento destas articulações. Vamos fazê-lo e entregá-lo no documento final, embora este se mantenha nesta situação, mas com não só da questão com a Teresa tem da ERP, mas também destas articulações, dos principais polos urbanos com que isto se articula. Aliás, a questão da Aveiro, o Abacado José Alberto esqueceu-se de dizer, aquela função de Braga, em certa medida, embora menor, já é exercida por Aveiro. E a questão de Vila Real aparece como o fecho, digamos, deste arco, não é? Portanto, aquele eixo maior que vem de Orense, ou até se quisermos, é uma envolvente muito ampla, a área metropolitana que vem de Vigo, Orense Viseu e fecham em Figueira da Foz, ele está referido nos textos, com relevância. Embora aqui se privilegiou-se um pouco, porque é uma coisa que já tem desenvolvimento e de proximidade de Vila Real de Alameiro, não é? Aquela questão do fecho C5, no mapa final ele já está feito no plano rodoviário, está ali colocado, que é a ligação de Vila Pouca. Infelizmente não foi metida na concessão, devia ter, são 8 km ou 9, devia ter sido feito, mas não está na concessão. A questão do Douro das Mercadorias, o que nos é levantado, as questões levantadas pela REFER, é que, digamos, a reformulação da linha para mercadorias aumenta muito o custo, digamos, da reformulação da linha do Douro para mercadorias, com pouca perspectiva de ter grande utilização pelas próprias características da linha do lado de Espanha. Isto é um pouco o que eles dizem. De qualquer modo, a questão que está em aberto, da maneira como está formulada, dos estudos que devem ser aprofundados, se as mercadorias se tornarem relevantes, não é por o pronto não falar nelas que não poderão ser. A questão do arco Barcelos-Pozende, isso chegou a ser falado, acabou por não se pôr, porque também, quer dizer, os prótons não são eternos e, portanto, parece-nos que a proposta já é bastante ambiciosa em termos de que se deve estudar. Há isso, de qualquer modo, um problema, é que a bitola do fecho Guimarães-Braga é a bitola ibérica e fecha com Barcelos, portanto. A bitola da futura hipotética ligação do litoral é a bitola europeia, que é a bitola do metro. Sim, mas de qualquer dos modos não será na vigência deste pronto que essa reconversão se faz. E, portanto, ficava-se também em aberto a questão de prolongar a Barcelos-Pozende, em que bitola era, porque não podia fazer integração de arcos, não é? A integração do plano, dos planos de bacia hidrográfica aplica-se aquilo que eu dizia há pouco. Quer dizer, os planos não podem ser incompatíveis entre si, mas cada um tem o seu papel e, portanto, dados com as incompatibilidades, se é um plano de bacia hidrográfica, esse plano vai ter, é que vai ter que ter as suas disposições próprias e desenvolvê-las, não é? Quanto à questão que foi colocada das cidades e do campo e das pessoas, a gente não se pode esquecer que as pessoas todas deste país, ou praticamente todas, desde que a eletrificação se generalizou, há 40 anos têm a cidade dentro de casa, na mais recôndita aldeia, têm-na pela televisão e têm-na pelos familiares da imigração. A cidade e o urbano entrou nas aldeias por essa via. E as pessoas são urbanas, mesmo vivendo nessas aldeias, têm hoje um grau de pensamento, de mentalidade, de modelo, principalmente de modelo cultural urbano, que foi, quer dizer, até foi por vias que não foi, nem foi das vias de comunicação, nem foi dessas coisas. Foi a televisão e a imigração, pá. O contacto, e não é só a imigração dos imigrantes que vêm cá nas férias, é que praticamente todas as pessoas das aldeias, mesmo os velhotes, já foram passar uns dias à França, ou à Alemanha, ou isso tudo, quer dizer, as pessoas contactaram com o urbano por estas duas vias, que é muito mais eficaz para transformar esse modelo do que as vias de comunicação, as ferrovias e tal. É por isso que a gente diz, o modelo neste momento é urbano, mesmo na mais recôndita aldeia. E essas pessoas também têm direito aos benefícios urbanos. Portanto, a questão, é urbano, gosto de gente ou não gosto, mas as pessoas vivem no modo de vida urbano, ou aspiram a vivê-lo, não é? E quanto às redes energéticas, efetivamente, há as questões setoriais que são respectivos planos. A perspectiva que se desenvolveu aqui mais, foi mais do que da produção, foi a questão, digamos, da racionalização dos consumos, da poupança, etc. Isso tudo. Foi isso que foi mais envolvido. Precisamente porque isto tinha mais sentido neste plano, porque a parte da produção tem muito mais a ver com o plano setorial e da sua articulação com todas as outras componentes. Não é? Pronto, penso que toquei em todos os aspectos. Peço desculpa se falhou alguma coisa. Pronto, eu não vou fazer conclusões. Acho que não vale a pena. Acho que é impossível. Acho que é impossível. Só há duas, acho eu, que é, uma delas é imprimir e em grande escala o resumo num técnico, ou o que lhe quiserem chamar, e a outra é que parece que a regionalização é indispensável para que o plano possa realmente vir a ser minimamente cumprido. Pelo menos pareceu-me daquilo que potencia, foi dito. Ou é potenciada e eventualmente. Exato. Eu... Aproveitando que o campo aberto se substituiu à CDE que fez esta brilhante sessão, seria importante, e talvez até aproveitando que foi gravado, se vai ser transcrito, pelo menos algumas conclusões, alguns dos aspectos que foram aqui discutidos e transmitidos à CDE. Está aqui a equipa, por isso, não é? Mas também, se calhar, se convidar a outra. Sim, se for possível. Ó Pedro, ficas convidado. Eu queria só fazer. Notas em defesa da coordenação até da CCDE. Olha, um PROT também há de ter metodologias de participação um bocadinho especiais, não é? Porque é uma região. Isto é muito complicado, digamos, envolver os cidadãos, não é? Num debate deste tipo, não é? Fazer se calhar é possível, com uma associação como a Campo Aberto, no Porto, um dia à noite, ok, ótimo. Mas reproduzir isto nas aldeias, vilas, cidades, e o que quiserem, não é? Para aí fora é impossível. Portanto, nunca o debate será muito completo, se quiserem. Mas houve um esforço, e houve um esforço que eu acho que correu bem. Por um lado, envolvimento de todas as instituições, de municípios, e APGLs, e CPIs, e o que seja, não é? Em várias comissões de participação, houve uma série de reuniões de debate sobre isso, e houve agora a apresentação pública em todos os capitais de distrito, com uma participação muito simpática, devo dizer. Portanto, não se pense que a participação foi reduzida, não foi? Foi diferente, quer dizer, foi mais de escala regional. Eu queria só dar uma nota relativa a isso. Efetivamente, a comissão de acompanhamento tinha 160 entidades, 165, todos os municípios e mais cerca de 80 instituições. Aliás, um dos aspectos que atrasou a abertura da discussão pública foi que o parecer final teve, em diálogo dessas instituições todas, teve 4 versões até chegarmos à final. Isso atrasou-nos. E era isso que eu queria dizer. Outro aspecto. Efetivamente, fizeram-se no início do inquérito da discussão pública essas 5 sessões, foram sempre instituições universitárias, mas foram publicitadas. E uma coisa que, efetivamente, nós teríamos à espera, e a nossa espionagem era total, como foi nisto. Este foi o primeiro debate promovido por uma instituição da sociedade civil em relação ao PROT. Foi o único até agora para que fomos... E, portanto, só isto só para dizer, a questão do período do verão, infelizmente, coincidiu assim. O que nós tínhamos no nosso calendário próprio, já todos os atrasos que nos competiam, era que isto ia abrir a 29 de junho, íamos ter o mês todo de julho, e já aí o Dr. Carlos Vaz tinha dito, então, prolonga-se até entrar em setembro, apesar de ser mais do que o período mínimo para dar o período. Só que, efetivamente, o que atrasou muito foi o fecho do parecer final da Comissão de Acompanhamento. Por outro lado, concluí-se aqui porque nós temos como objetivo, não quero dizer que isto seja uma data, digamos, com nenhum significado importante, mas nós temos como objetivo que o PROT de inversão final seja enviado para a Secretaria de Estado ainda dentro desta legislatura. Pois. E, portanto, a sessão acaba no dia 9 e contamos pronto. Antes do dia 27 para o professor Lisboa. Muito obrigado a todos e peço desculpa pelo adiantado da hora. Até à próxima. Obrigado.